Informação na Boa Nova. Sejam muito bem-vindos à Informação na Rádio Boa Nova, nesta edição de domingo. Neste espaço informativo, falamos-lhe do orçamento e as grandes opções do plano para 2015. O documento foi aprovado este sábado de manhã em reunião da Assembleia Municipal. Camilo Lourenço realizou sessão de autógrafos em Oliveira do Hospital e a Cooperativa Agropecuária da Beira Central comemorou 50 anos de atividade. A Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital aprovou na manhã de ontem, por larga maioria, com 3 votos contra, os do PSD, e uma abstenção do deputado António Lopes, o orçamento e grandes opções do plano para 2015. A apresentar as linhas gerais do documento orientador da atuação do município no próximo ano, ao qual está associada uma dotação orçamental de 17 milhões de euros, o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, disse tratar-se de um orçamento realista que considera a estabilidade financeira como essencial e que reflete um abaixamento comparativamente a orçamentos de anos anteriores. Há aqui também uma nova visão neste orçamento. Porque colocamos também no patamar segundo o apoio ao empreendedorismo. Isto é, quando se fala, eu fico congratulado que não tenha gasto as verbas todas da ação social que estavam projetadas. Isto não é mau sinal. Quando alguns pensam que essa execução baixa é mau sinal, estão enganados. É bom sinal porque não houve necessidade de injetar esse dinheiro porque as pessoas e a economia têm tornado estar outra vez a revitalizar. E por isso não precisamos de atirar dinheiro para resolver os problemas em certos aqueles que são precisos. Avançámos um programa com os rádios sociais, que foi com a Junta de Freguesia, um programa que foi copiado por muitos municípios, mas seria agora a ver o programa que eu tinha. Multiplicado pelo Oliveira Hospital, no seu orçamento, e nós devemos pensar um programa que se chama Proativos de apoio à contratação às próprias empresas. Isto é, será um passo decisivo da maneira como nós vimos, até porque o quadro comunitário assenta muito no dinheiro para as empresas e para a criação de postos de trabalho. Eu também, ouvi os partidos sobre isto, algumas sobre o orçamento, algumas propostas muito interessantes propostas do CDS, que na minha opinião, e eu acho que nós temos que apoiar neste quadro os nossos empresários, a apoiar para eles terem projetos até porque vai ser dinheiro. Mas baixaram na área da educação. É verdade, baixamos na área da educação. Deixámos de ter AIEX, como vocês sabem, passámos das AIEX, deixámos de fazer. Eram 100 e tal mil euros, por isso hoje não temos AIEX, é o agrupamento. Passámos para o agrupamento e baixamos o próprio agrupamento, por isso temos que baixar. E também baixámos nas refeições porque há um número de alunos que tem comum. Veio haver um projeto muito interessante, que substituímos aqui, foi uma experiência que nós tivemos e que vai ser uma experiência muito feita com os seus presidentes de junta. Chamámos este projeto pela Casa Digna e que vamos gastar 150 mil euros. Para pessoas idosas, sem rendimentos, possamos melhorar estas condições de vida. Por outro lado, há outro programa, também que eu considero um bem, que é o melhor ambiente para o nível do hospital. Eu diria que este orçamento é um orçamento que tem ambição. Tem ambição porque perspectiva estas linhas do quadro comunitário, que é dos da eficiência energética. É um orçamento com alguma retração financeira, que ele tem a ambição de construir um conceito melhor e fazer com que as obras físicas sejam hoje mais discutidas e mais... Argumentos que não convenceram a oposição. Nuno Vilafanha, da bancada do PSD, diz que o orçamento representa mais um ano perdido para o Conselho de Oliveira do Hospital e que demonstra a falta de estratégia para o Conselho. Oliveira do Hospital precisa de muito mais, entende assim o jovem deputado. Oliveira do Hospital precisa de muito mais. Precisa de outras políticas e de opções válidas que tragam mais e melhor bem-estar aos oliveirenses e por isso não podemos concordar com esta política que não apresenta verdadeiramente uma estratégia clara e credível de desenvolvimento para o nosso concelho. Não podemos aceitar, como se deixa transparecer, que a Câmara Municipal adormeça e entra em letargia e reduzem muito as suas funções. Algumas delas são simples e básicas, como a manutenção de estradas, o arranjo de caminhos, a limpeza de ruas, a criação de passeios ou a marcação de estradas e passadeiras. Basta olhar à nossa volta e verificar o que se passa, por exemplo, na sede do concelho. Não podemos aceitar que a Câmara Municipal não promova ou concorra de forma efetiva e estratégica para a dinamização económica da Oliveira do Hospital, através de um conjunto de políticas concertadas de forma séria, que promovam e levem à instalação de novas atividades económicas no Conselho e à criação de novos postos de trabalho. Não é à vista do emprego prometido na Câmara Municipal, mas a Freguesia apoia algumas instituições do Conselho com os estágios profissionais, o desemprego diminui ou está a fuga de jovens e menos jovens do concelho. É com a instalação de novas fábricas e o novo comércio que tal acontece. Os executivos camarários não podem pensar sempre nos seus munícipes para pagarem os seus gastos, os seus caprichos, a sua responsabilidade e genericamente as suas despesas. Já todos pagamos impostos a mais. E nesse sentido somos favoráveis à diminuição dos valores como mínimo para os valores mínimos e que o IRS devolver aos olivarenses fosse na ordem de 2,5%. António Lopes, ex-presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, considera tratar-se de um orçamento com pequenas engenharias, mas sem nenhuma novidade. Entende António Lopes que falta onde faltar, para a bola é que não falta. O orçamento nos é apresentado pouco ou nada diferente do que aqui temos aprovado ao longo dos anos. As rubricas ou capítulos que requeram são sempre as mesmas, o dinheiro esse é cada vez menos, as prioridades são iguais. Analisando as contas aprovadas em abril relativas a 2013, o mapa de execução nos foi apresentado no ponto 1, o orçamento para 2014, e este que hoje estamos a discutir tem umas pequenas engenharias, mas nenhuma novidade. Em definitivo, aconteça o que acontecer, a matriz é sempre a mesma. A educação e formação profissional não muda, porque a responsabilidade é maior, é do Estado, e está transferida para a autarquia. O grau de execução é o mais elevado, porque não pode ser de outra maneira. A cultura, desporto e juventude e tempos livres é um capítulo privilegiado deste executivo. As rubricas apoio aos clubes e associações desportivas e associações desportivas sem fins lucrativos são as meninas dos olhos. Deste executivo, com um grau de execução próximo do 100%, para ser rigoroso, 99,32%. E o item é o item rei do orçamento municipal em termos de execução financeira. E como as críticas são muitas, inventou-se uma originalidade. Corta-se o irmão mais velho, apoia os clubes e aumenta-se o irmão mais novo, associações esportivas sem fins lucrativos, que ele vai levando a fatia que se corta o irmão mais velho. Falta onde faltar, para a bola não falta. É isto tudo pelas pessoas que falaram da campanha? O senhor não é mesmo capaz de fazer melhor e não é capaz de coordenar que há mais conselho para lá do desporto? O senhor é o principal responsável em termos executivos por mais de 20 mil almas que já não sabem o que fazer das suas vidas. Luís Lagos, deputado do CDS-PP, entende que poder-se-ia fazer melhor. Fazer melhor e gastar mais em família e em ação social do que em desporto e cultura. Referiu assim o deputado, defendendo ainda um reforço das verbas transferidas às freguesias e a isenção de impostos aos investidores do concelho. Poder-se-ia, mesmo assim, fazer um pouco melhor. E fazer um pouco melhor era fazer um orçamento para o nosso município onde se gastasse mais em família e ação social do que se gasta em cultura e desporto. Nós não podemos ter um orçamento de um executivo camarário que se diz o executivo camarário da área social e depois é um executivo camarário que apresenta um orçamento que faz votar um orçamento onde gastamos muito mais em cultura e desporto do que em família e ação social. E gastamos mais em cultura e desporto do que em saúde. E gastamos mais em cultura e desporto do que em educação. E gastamos mais em cultura e desporto e desenvolvimento económico. Por isso, Sr. Presidente da Câmara, perdoar-me-á, mas não posso votar a favor. E quase tive vontade de pôr uma recomendação a ser votada na Assembleia Municipal de que possamos não oferecer 550 mil euros às juntas freguesias, mas oferecer 1 milhão de euros, por que não? Porque os atos têm condizer com a ação política. Nós não podemos ter um discurso e uma ação política totalmente divergente desse discurso. Anuncio aqui um conjunto de novos investimentos para o Conselho, que são bem-vindos, e que o CDS elogia e que elogia o seu papel na captação desses investimentos. Mas deixo-lhe já uma recomendação e um pedido. Isente imediatamente esses novos projetos de todas as taxas municipais. Isente imediatamente uma isenção de 5 anos de IMI. Faça já isso, seja amigo do investimento. Carlos Maia, da bancada socialista, não tardou a sair em defesa do Executivo Municipal, constatando que os deputados da oposição não terão vivido nos últimos anos neste concelho. Vocês não vivem no mesmo concelho onde tenho vivido, verificou assim o socialista, acusando a oposição de fazer pura demagogia. Estes senhores não devem ter vivido neste concelho, seguramente só devem ter vivido neste concelho nos últimos 3 ou 4 ou 5 anos. Antes não devem cá ter vivido, com certeza. Não devem, seguramente, ter vivido neste concelho. Já ninguém se lembra, mas eu não me esqueço, eu não tenho memória curta, quando quantas vezes foi dito nesta sala por mim e por mais gente que na altura éramos oposição, ao Sr. Presidente da Câmara na altura, ao Sr. Presidente no tempo de vacas magras, no tempo de vacas gordas, não no tempo de vacas magras, em que havia muito dinheiro a entrar por aí, por esse país dentro. Sr. Presidente, então as empresas, os municípios ali à volta, empresas fixadas em tudo quanto é sítio. Em Oliveira do Hospital não se vê nada disso e não se via. Era uma realidade. Em tempo de vacas gordas, se torna-me referir. Mas a realidade em Oliveira do Hospital era mesmo essa. É que não se via captação de empresas. É que não se instalavam aqui empresas nenhumas. Então, senhores, agora, em tempo de vacas magras, depois do vosso governo ter cortado, como cortou fortemente, as verbas às autarquias, vêm querer falar, têm então a autoridade moral de falar, Sr. Presidente, nestes termos, concretamente nestes casos. Meus amigos, desculpem lá, isso votem como entenderem, votem como quiserem, mas isso é pura demagogia. Pura demagogia. Os senhores não vivem seguramente no mesmo concelho onde eu vivi e toda a gente tem vivido ao longo destes anos. Será que estou a ver um papel diferente do vosso? Seguramente que não estou. Seguramente que não se enganaram, mandaram todos os papéis. José Carlos Alexandrino não deixou ainda de estranhar o sentido de voto do PSD e do CDS-PP por, no primeiro caso, não ter acedido ao desafio de avançar com propostas para o orçamento e por, no caso de Luís Lagos, o Executivo ter levado em linha de conta todas as propostas que apresentou. Foram vários os oliveirenses que ao final do dia desta sexta-feira aguardaram pela presença de Camilo Lourenço, autor do livro Irresponsáveis, na loja de CTT de Oliveira do Hospital. Conhecido de todos pelo habitual comentário na televisão acerca da situação económica e financeira em que o país se encontra, Camilo Lourenço também não passou despercebido pelo Conselho de Oliveira do Hospital. No posto de correios da cidade, autografou alguns exemplares do seu último trabalho literário, Os Irresponsáveis, uma obra que, a começar pelo título e pela ilustração da capa, onde surgem os rostos de Ricardo Salgado, Zé Nalbava, Cavaco Silva e José Sócrates, promete ser uma obra polémica e um ataque aos poderes instalados. À Rádio Boa Nova, Camilo Lourenço afirmou que a obra surge com o intuito de informar todos os leitores do estado em que o país se encontra e de, ao mesmo tempo, identificar os responsáveis por tal situação. No Conselho de Oliveira do Hospital, que disse já conhecer, Camilo Lourenço revelou-se satisfeito pela recepção que lhe foi proporcionada pela loja do CDT e pelos oliveirenses que, pese embora o atraso da sua chegada, não arredaram pé. André David já não é treinador da equipa sénior do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, que pela sua mão subiu ao Campeonato Nacional de Séniores. Ao comando da equipa oliveirense, André David conseguiu na presente época desportiva um total de 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. A caminho da jornada 13, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital é 6º classificado com 17 pontos, estando separado por apenas um ponto da equipa que ocupa a 2ª posição, o Vitória de Sernás. O Futebol Clube de Oliveira do Hospital está, contudo, mais distanciado do Benfica de Castelo Branco, que segue no comando da tabela com 30 pontos. Contactado pela Rádio Boa Nova, André David justifica a sua saída com aquela que é a sua ambição de aceder à 2ª Liga do Futebol Português, situação que, como referiu, não lhe seria permitida pelo Futebol Clube de Oliveira do Hospital. A abalar a estrutura do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, a saída de André David obriga a direção do clube a uma rápida resposta, já que o campeonato não para e o Futebol Clube de Oliveira do Hospital defronta este domingo o Sourense, que é terceiro classificado com 17 pontos. Contactado pela Rádio Boa Nova, o presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, Paulo Figueira, escusou-se a prestar declarações sobre o assunto, porém, fonte próxima da direção do clube adiantou à Rádio Boa Nova que no imediato a equipa será treinada pelo até aqui treinador adjunto, Ivo Carvalho. Terminamos este espaço informativo nesta edição de domingo, 14 de dezembro. Ainda para hoje, conte com céu muito nublado, períodos de chuva, também possibilidade de granizo e de trovoadas, queda de neve acima de 1.200, 1.400 metros de altitude e vento fraco a moderado. Estas e outras informações estão também disponíveis no nosso site internet, na página do Facebook. Acompanhe a emissão da Rádio Boa Nova. Eu estou de regresso amanhã com a informação de âmbito local e regional. Passe então um excelente domingo, continuação de bom fim de semana. Até amanhã. Informação na Boa Nova.